Que levanta a onda, que carrega o barco, que ondula o mar. É o mesmo que vai dar na praia, que levanta a saia rodada de olhar. Há tempos de andar contra o vento, quando em contratempo começa a soplar. Então o vento que é de aragem bate no varal.